Aliando 106314, iniciando. Sete. Iniciando 6314. Sete, 6314. M6355, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, lanterna 123 decimal 8. Confirmado 6355, 125, 1238. 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 25, 1238, 6355, uma boa. Recife, boa, Sérgio, né, 6355. 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3307, tá no ponto 0 da 10, pronto. Passou aí pra 2? É o 3367, tá no ponto 0 da 10, pronto. 3367, mantém o ponto de espera. M6314, circular 227, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Oxenar 6314, boa tarde. Oxenar 6314, contratada na decolagem, suba via, saída mão por transição Nenim, para o nível de voo 340. Terceira subida, rumo, atenção 340, 6314. Para 160. Confirma, a aeronave chamou o controle? 3538. Descendo para 1060, ciência da Uniforme. Tá 3538. Desça via chegada da Bonf para nível de voo 050. Utilizando via até o 050, se é possível direto do Duna. 367, né? Mantém pistando zero. Ali eu matei na 1-0-3-7. Né? 3538, desça via chegada bom. Para nível de voo 050. Intercepta a chegada bom aqui em Alagoinhas. 67 via da 3538-050. Aos 29, controle 208, boa viagem. Controle 208, 620, boa tarde. Zero, boa tarde. Polão 620, contato Ranada de Angolagem, suba via, saída Puca, transição ao forma uniforme para nível de voo 370. Via Pucaru 370, boa 620. 367, decolagem autorizada, pistão 0, vento 170 graus, 10 na chuva. Decolagem Santos 3367. Salvador, gol 2009, está mantendo 190, 15 milhas de coral para descer. Gol 2009, contato radar, a meia, confirmando a 73 milhas, sudoeste de Salvador, foi na rua de Bomédio, dessa via chegada a Bomédio, no para nível de voo 050. Bomédio na rua 050, no voo 2009. Aos 33, controle 208. Controle 208, exato, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. É o SAM 3367, transfere na Savo, Sambo Uno, na sua escuta. SAM 3367. Contato radar na decolagem, suba a via, saída São Vono, transição mótica para nível de voo 360. São Vono mótica para o 360, 3360. Uno 260, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Entendeu que foi pro gol 1620, 2545 e 2085 Recife. Obrigado. Boa tarde. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, boa tarde, 6314. Tá 3145, 37, controle 208, boa viagem. 08, boa. Salvador, boa tarde, tá 3145. São 45, contato radar na decolagem, suba via, saída São Romano, transição Tóquilo, para nível de voo 340. 340, São Romano, Tóquilo, pode validar. Via, saída São Romano, tá 3145. Sobe via, 3145. R, fala. Desça via para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 096 está autorizado, reportar estabilizado, é um 3538. Boa tarde, Ouro 1 menor, quanto está na pronta? Autorizado, Daniel, decolar, pista no zero. Vento 180 graus, 10 nós. Livre, decolagem, Ouro 1 menor. Gente, voo 2009, autorizado desvios. Confirma por quantas milhas? Aproximadamente aí 20 milhas, um pouquinho menos que isso. Gente, quais desvios autorizados direto do Duna, voo 2009? Pode dizer, eu já estou direto do 2009. Chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no terno no 23 decimal 8. 5169-42-208, boa viagem. 208, gol 1169. Controle, boa tarde, gol 1169. Voo 1169, contato radar na decolagem, suba via, saída São Voo 1, transição morte, vai para nível de voo 360. São Voo 1, Mortman, para 360, voo 1169. Voo 1169, saída São Voo 1, transição Mortman, Mike Oscar, Tango Vitor Alto. São Voo 1, Mortman, gol 1169. Desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro no 016. 16 está livre até 2 mil pés, confere? 4 mil pés, azul, confirmando, gol 2009. 4 mil pés, ajuste do altímetro no 016. 4.016, gol 2009. Estabilizado, 3538. 3538, complete final do procedimento, aliás, se chame torre, frequência no noite, decimal 95. 395, ótimo. Desça para 2 mil pés, só ajuste do altímetro no 06, autorizado, final do procedimento ele é sexo e reposta estabilizado. 2016, está livre o procedimento sexo e da 10, chama estabilizar, 2009. Salvador, 3538, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 0 para 3538. 18. 251-238, 73145. Plano ILS X-Ray, o gol 2009. Gol 2009, complete final procedimento ILS X-Ray. Chame torre, Salvador em 118.95. 18.95, gol 2009. Salvador, gol 2009, 3 milhas do externo. Gol 2009, continuando a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no meio. Aguardando, gol 2009. 3538, as 47, direito no 219, sol. 219, sol, 231, 3538. Pista livre, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 9 nós. Livre pouso, pista 10, gol 2009. No 69, chama o centro Recife, frequência 125.1, no terno no 23.8. 125 no 0, 238, gol, no 69. Zero nove, 51219, só. 29, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 2146, formação Victor para a descida. Gol 2146, contato radar, 72 milhas, sudoeste de Salvador. Desça para nível de voo 050 na proa de TAP. O 2146 em Itape intercepta a chegada ao MED 1. O 1166 na escuta do controle. Salvador, boa tarde, eu vou 1166 com informação, Victor. O 1166, aciona a identificação, terça via, chegada para o MED 1 para nível de voo 180. Via chegada Bom MED 1, voo 1166, vê se mantém a nível de voo 1180. Então desce para 180, já está cruzando os flancos para 180, via chegada Bom MED 1. Voo 1166, tráfego posição 12 horas, 23 milhas, rumo Nordeste, Boeing 737, passando 160, confirmando 170 para o 050. O gol está cruzando 190 para 180 agora. Boa, na hora mesmo. Solicita proa 015 por 30 milhas para quebrar a formação. Confirmando o voo 2146, confirma a proa e a distância. 015 por 30 milhas, voo 2146. Ativou 2146, após desvio, condição de voar direto Duna? Afirmativo, voo 2146, pode desvio voar Duna. Sente. 180, gol 1166. Gol 1166, 66, desça para 150, via chegada Bomé de Uno. O 966 reduza para 250 nós. Ok, já está com 250 nós. 966, ao atingir nível 150, reduza para 220 nós. Ok, ao atingir 150, vai reduzir para 220. O 966 desça para nível de voo 130. 130, Anônimo, Rádio 105, prossigo. Rádio 105, reporte 20 milhas de Salvador. Rádio 05, confirme, mantendo 1 no meu 10. Rádio 105, mantém sobre condições, sobre área de voo visual. Condições de manter 500 pés sobre o litoral. Litoral Sul, reporte vertical do Fora da Barra. Rádio 105. Uno 166, desça para nível de voo 1110. 166, desça para o nível de voo 080. 080, gol. Bom, hora, 05, reporte através de Pituaçu, 500 pés. Usando 6800, solicita prosseguindo a descida, gol 21846. Voo 21146, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro no 096. Desce para 4 mil pés, no 096, 21146. Victor, cruzando 210. Voo no 869, dessa via, chegada Bonf para nível de voo 050. Desce via para o 050 na Bonf 869. Voo 869, acionei a identificação. Deixe voo 869. No 166, desça para nível de voo 050. 50. No 166. Voa Duna, Gol 2146. Gol 2146, autorizado final procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, da 10, reportará estabilizado, Gol 2146. Salvador, boa. 90, 16 da TAM, sem saber, Tom. 096. Acione a identificação dessa via, chegada a Bomé de Uno para nível de voo 1, confirmando 060. Altão 9016, desce, identificou, Bomé de Uno, 060. Pode voar, sabe? O 166 está fazendo um desvio sem a esquerda aí, pro alguém? Bom, no 166, autorizado desvios, condições após desvio direto do Uno. Após desvio direto do Duna, o 966. Ok. Descendo para, 50. 096, até pode voar, sabe? Controle recebeu, tá? 9096. Tá 9096, autorizado direto e TAP. TAP. 906. Doutor, igual, tem que dar outra vez para o ator. Guardião, proceda. No trabalho que tu atuou, Guardião, litoral. Guardião 05, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 95. Torre, boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, em condições já presente por vá esquerda, girizar para o Graia? Afirmo, direto Graia. Então, da presente esquerda, agilize para o Graé. O Guardião 05 é ponte nacional. Agilizando a ponta na final, Guardião 05. O 1166, reduza para 2109. Aí está. 166, confirme condições de voar direto do Duna? Agora sim, pode voar Duna. Autorizado direto Duna, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado estabilizado, final do X-Ray. Continuar descendo. Voo 1166, autorizado, 3.000 pés, hoje do altímetro 9096. Final do Guardião 05. Vete Salvador, 170 graus, vindo nós, aborto solo controlado, 05. Salvador, 11, aborto na guardião, 05. Da 9096, desça para 050. 050, esquerda, 035, para evitar a formação. 09096, confirme quantas milhas? 20 milhas. Sabe o sinal ILS, X-ray 10, gol 2146. Gol 2146, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1995, Torre Salvador. Obrigado, boa tarde. 05, boa tarde. Família? Afirmo. Após desvio, condição direto Duna? Afirmo. Nós vieram no meio. Frente. Gol 2146, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 70 graus, no 2. Livre, pouso, pista no zero, gol 2146. Confirma estabilizado? Estabilizar agora, mais um pouquinho. 7, reporte estabilizado, gol 9966. Gol 9966, autorizado 2000 pés, reporte estabilizado, procedimento LS, que foi o ajuste no 096. Gol 9869, desse mantém a nível de voo 060. 060 agora, 869. Está no ILS, voo 1966. Voo 1966, chame Torre, 198, decimal 95. 869, desça para 4.000 pés, o eixo do altímetro no 096. 4.000, com no 096, 1869. 9096, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 040. Eu informei ao senhor, estou fazendo desvio, estou mantendo a proa 035, ainda falta mais 5 milhas para curvar à direita. Tiente 9096, mantenha presente proa sob vetoração para sequenciamento. O limite será a radial 2, confirmando 300 do VR de Salvador. Mantenha a proa 300 de Salvador, a radial, confirma. 300 do VR de Salvador, da 9096. Radial 300 de Salvador vai atingindo 5 mil pés no momento, 9096. Da 9096, mantenha 5 mil pés. O ajuste no 096, reduza para 2, 1 no 09. 225 nós é a mínima limpa. Gente, mantém a mínima limpa, o tá 90 no meio. 90 no meio. O 1869, desconsiderado as restrições em pelo, desça para 2000 pés, hoje do altímetro no 096. Autorizado final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2000 pés, considera a restrição em pelo, 1869, autorizado ele. Solo 215 direita, 21 decimal 9. Direita 219, 2146. Desça para 4 mil pés, hoje o altímetro no 096. 4 mil pés, 1.016.90, 1.06 está próximo ao limite. Dan 9.096, curva à direita, proa 060. Direita 060, Dan 9.096, novo limite? Limite é o QD Mike 1.55 de Simbra. 155 de Simbra, 960, 1.6. Salvador, boa, 862-170, 1.7.0 por 1.5.0. Confirmando, Oxenia 6210? Confirmo. 6210, aguarde. Zero no meia, para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 130. 130 para o curso do localizador, 90, 16, está atingindo 4 mil pés. 90, 16, reporte estabilizado. Desça para 3 mil pés, hoje do altímetro no 096. 3 mil pés, 1.016, reportará estabilizado, 90, 16. 1.66, solo, auge, 1.7, libera a direita, chama em forma 21.9. Confirma, voa 1.166. Liga a direita, só 1.219. Direita 219. Via chegada com médio 1 para nível de voo 050, sendo identificação. Identificou a DSV 050-6210. Estou um pouquinho atrasado, se é possível, voar direto em Tapio Duna? 6210, autorizado direto em Tapio. Direto em Tapio, 6210, obrigado. Pode voar direto Duna, para interceptar? 906 autorizado, direto Duna, reposta estabilizado. Boa, tá. O TAN 906 autorizado, final do procedimento LSX-ray, isso para 2010, hoje o 906, reposta estabilizado. 2000 autorizado, final estabilizado, 906. Então, 1.645, aciona a identificação dessa via chegada a Bonfa para nível de voo 060. Chegada a Bonfa, desce 060, voo 645, identificou. Controle, por gentileza, confirme a pista, opera na total extensão? Confirmo, voo 645. Próximo. Um forte espaço, bem. Torre Ogum 869 estabilizado, Nenês. Boa noite, 69, chame Torre, 118, decimal 95. 95. Ono 869 na escuta da Torre? 1869 na escuta, estabilizado no INS X-Ray da 10. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, 869. Utilizado, 9096. Sala 9096, complete final, chame Torre, 118, decimal 95. 95, 9096, da Pana Boa. Oceano 6210, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste 1096, autorizado final LS X-Ray, reporte estabilizado. Temos as restrições, desce para 2000, autorizado final de X-Ray, então. 1062, 1062, para chamar estabilizado. Zero, nove, zero, nove, meia. Polo 869, solo 22, direito no 219, solo. Direito no 219, 869. Livre pouso, 0 no meio. Afirmo, pista livre. Livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Livre pouso, pista no zero, tá na 0 no meio. Controle, Oxanel 143, boa noite. Oxanel 6143, boa noite. Autorizado chegada a Bonsk, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 6.